Libera a tcheca, cê tá ocupando tempo, cê tá ocupando espaço de uma louca da favela. Libera a tcheca, quer rebolar, cê tá gostoso, bonitinho, igualzinho a Cinderela. Ó, fala, Big. Eu tô ligado, Big. Pega leve. Eu vou tentar pegar leve, se ligou? Eita! E trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa, e trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, e trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa, e trepa, trepa, trepa, chegou escuse, trepa. Olhando isso com sucesso. Em nome de LG Produções, explodiu. Libera a tcheca, cê tá ocupando tempo, cê tá ocupando espaço de uma louca da favela. Libera a tcheca, quer rebolar, cê tá gostoso, bonitinho, igualzinho a Cinderela. Ó. Oh. Fala, Big. Eu tô ligado, Big. Pega leve. Eu vou tentar pegar leve, se ligou? Preparem a tcheca. Eita! E trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa, e trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, e trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau, trepa no pau. E trepa, trepa, trepa, chegou escocês, trepa. Trepa, trepa, trepa, olha só, olhando escocês.